aí, jagunçada milionária, está no Alpilha de Gibis, o podcast mais rico em saúde, IDH e educação que existe. Essa é a sua aventura semanal das segundas-feiras para falar dos melhores gibis de nossas estantes gourmetizadas. E aqui comigo, para mais essa aventura, está ele que trabalha apenas para manter as aparências, porque é milionário, né, Marquito? É mais um que confunde banqueiro com bancário. É bem diferente. E ao seu lado, ele que ganha muito dinheiro da Marvel para falar dos seus lançamentos, Nick. Você falou aí de rico em saúde. Pô, tem alguém muito saudável aqui, porque eu tô pesando pro lado contrário. Bom, seus Mauricinho, vamos trabalhar, né? E como todo mordomo de supergrupo de heróis, eu já abro a palavra para você, Nick, e pergunto, o que você leu essa semana aí de bom? Rapaz, eu li uma parada aqui que abalou as estruturas do meu corpo, que foi... Poxa! Eu li aqui o Legião, de Salvador Sanz, aí, esse argentino que trouxe uma história de terror macabrosa. Na verdade, eu já tinha lido esse quadrinho e reli agora essa semana e, putz, pesadaço, sim. Eu gostei muito do... Eu gosto muito dessa história, tanto que eu reli pra poder falar aqui. É desse clima pesado que ela traz, cara. É uma história bem Lovecraftiana, assim, né? Nesse sentido de como é só desgraceira, sabe? Na história toda, assim, sem esperança mesmo. Acho muito foda. O traço do cara é incrível. Nesse quadrinho, eu acho que normalmente ele não é roteirista, mas é um artista mesmo. Mas nessa história ele roteiriza também e manda muito bem. Cara, eu li também por sugestão de vocês para a gente poder gravar. Tem uma proposta apocalíptica, né, que você falou, é uma história de terror. Começa com, aparentemente, uma cor que não deveria ter sido criada, uma canção que nunca deveria ter sido tocada e uma escultura que nunca deveria ter sido feita e acaba acontecendo tudo isso ao mesmo tempo, né? E desencadeia um apocalipse, né? E, cara, os desenhos realmente são muito bonitos. É uma coisa assim que eu fiquei com medo lendo. Eu dei um cagaçozinho porque o cara desenha muito, né? O Salvador Sanz. Agora eu achei a história muito rasinha, muito um fiapinho, né? Como diria nosso amigo Reginaldo Yeoman. Um fiapinho de história que serve mais como fio condutor para a arte do Salvador Sanz. Agora, é um quadrinho legal, assim, pelos desenhos. Eu achei o roteiro, sei lá, muito raso, muito... Sei lá, não achei profundo, não achei que acrescentou muita coisa. Para mim, o forte da HQ são os desenhos mesmo. A única coisa, assim, ruim que eu achei, no roteiro especificamente, é o fato do ponto alto da história ser o guitarrista maconheiro ser o cara, né? Ele é quase um herói, né? Tirando por isso, velho, eu gostei pra porra também do roteiro. É o que eu falei no Twitter, mostra aí tua coleção de livros da literatura russa clássica pra gente ver aí. Tirando isso do maconheirozinho, o guitarrista, eu gostei. Eu também achei, assim, essa proposta já é bem interessante, porque deu aquela impressão de que quando uma pessoa conseguiu criar uma nova cor, outra conseguiu criar uma nova forma e uma outra conseguiu criar uma nova música, nem essa forma, nem essa cor, nem essa música existiam no nosso mundo ainda. Tem algumas coisas que realmente não estão na história e que meio que você tem que inventar ali na sua cabeça, imaginar. Eu imagino que esses seres que invadiram a Terra, esses demônios, eles meio que já tentavam influenciar a humanidade a criar, ou pelo menos a criarem algo desse tipo, né? A criarem essa combinação de forma, cor e música. E, sei lá, seja através de sonho, inspiração, ou que lá, ninguém tava trazendo os três ao mesmo tempo. E de repente aconteceu, né? De três pessoas, os três em Buenos Aires, né? As três pessoas que criaram essas obras estavam em Buenos Aires na história. Eu acharia mais, assim, mais verossímil, né? Assim, se fosse cada pessoa num lugar do mundo, né? Que criasse uma parada dessa e de repente acontecesse uma invasão mundial. Ou se os três estivessem em Nova York, né? Que é o mais coerente, né? Que é o centro do mundo. Então, se fosse Nova York, eu não teria achado estranho. Se fosse o Galvão Bueno narrando, ele teria certeza, porque ele iria dizer que o inferno ia começar por Buenos Aires, né? É, e cada vez que aparecessem os demônios aí, né, ele ia dizer, lá vem eles de novo! Pô, ia ser muito bom. Agora, né? Uma coisa que eu achei legal, que assim, a gente não pode discutir, os desenhos são maravilhosos e assim, eu tenho medo de um dia conhecer o Salvador Sanz pra saber de onde ele tirou da cabeça dele aquelas formas demoníacas, aquelas coisas, porque eu acho que ele é meio doentinho, então eu tenho medo de conhecê-lo um dia. Então, uma coisa que eu achei legal é que assim, o gibi ele começa preto e branco, né? Aí fala daquela questão da cor que fica ao mesmo tempo sem sentido e faz todo sentido do mundo você não conseguir enxergar aquela cor nova porque o quadrinho é preto e branco. Aí quando começa o apocalipse, que é quando o céu fica vermelho e começa a chover sangue, aí começa a ter cor no gibi. E aí, desse ponto em diante, o gibi todo é colorido. Isso eu achei muito legal, as cores fazendo parte da narrativa, né? Da contação, da maneira que ele conta a história. Esse lance da cor nova é muito massa, porque é aquela coisa, você não consegue, seu cérebro parece que não consegue desmistificar aquilo, né, de, sabe, criar um vínculo com aquilo, porque é uma coisa que você não tem, que você não conhece, não existe, é uma cor que não existe, é quase impossível você pensar uma cor que não existe, então todo mundo tem uma interpretação diferente, né? Tem uns que falam que parece com azul, outro fala, parece mais com não sei o que, sabe, fica tentando criar um vínculo com alguma coisa mais perceptível. E ele fala, né, que na televisão fica de um jeito, né, no começo aparece, né, a menina lá com a mancha de televisão, o cara lá com a mancha de televisão, ele fala, mas isso parece azul céu, sabe, porque aí o cara fala, não, mas pela televisão tem outro efeito, você só percebe vendo ao vivo, né, então cada um vai criando percepção, isso eu gostei muito, véio. Isso aí foi uma sacada, assim, dele genial, que é uma coisa que você não consegue imaginar uma cor, sabe, que não existe, porra, é mesmo, se você for numa loja de tinta, pedir o cara aquele mostuário, tem um negócio que parece uma bíblia, é gigantesco, de tanta cor que tem no mundo, e ela cria uma coisa nova assim, que sabe, e como isso cria um sentimento na população que fica curiosa, né, porra, quem não ficaria curioso pra ver uma cor que não existe, véio? É muita loucura, assim, esse ponto de partida, isso eu achei muito massa, velho. Uma das paradas que mais me deu medo é que eu acho que isso quase aconteceu, né, cara? Quase que essa invasão aí do Legião aconteceu aqui de verdade, né? Porque teve aquela parada do vestido que ninguém sabia se era azul, era dourado e tal. É verdade, eu lembrei disso na hora, velho. Pois foi isso aí. Talvez alguém tenha criado a música também, só faltou a forma, ou então alguém criou a forma, faltou a música. Passamos, foi por pouco, né? Foi por pouco. Aqui eu tive um medinho. A próxima vez que aparecer uma dessas coisas que cor é essa aí que ninguém sabe, porra, eu vou ficar morrendo de medo de novo. É massa porque o próprio, quando tá falando lá na TV, a mulher tá falando que algumas pessoas estão dizendo que a cor é um violeta meio não sei o quê, outra pessoa tá dizendo que é um laranja mais frio. E tipo, as pessoas não conseguem, como não existe a cor, as pessoas tentam relacionar elas com outra cor, dizendo que ela é mais fria ou mais quente, para poder chegar próximo disso, né? E realmente nem a TV consegue mostrar exatamente que cor é essa. Sim, da história que eu gostei também foi do final, porque ele não amarela no final, né? O final é bagaceira, sobra ali quase ninguém, né? A cidade tá deserta, destruiu tudo em Buenos Aires, os bichos dominaram tudo, e vai se acabando, e vai morrendo de gente, e sabe, ele não tem aquele finalzinho lá... O povo aparece, o dia amanhecendo e todo mundo saindo na rua. Nossa, tava tudo normal, não, né? O final é tão doideira quanto, sabe? Ele vai até o limite mesmo dessa invasão, dessa bagaceira que tá acontecendo, sem medo de ser feliz, pô. Não tem como você ter final feliz daquilo dali, não. Não tem como eles resolverem aquilo, sabe? Do jeito que a coisa foi mostrada, do jeito que a coisa aparece pra você. Não tem como aquilo, não tem resolução pra aquilo. Você faz o quê? Vai rezar, vai dar. A polícia atira mesmo que nada, pô. Eu acho por isso que o final é tão assim. Por isso que eu aceitei tanto o final, assim, em aberto, sabe? Não dá uma conclusão, porque realmente é sem fim. Assim, não tem uma conclusão positiva pra humanidade ali, não, cara. É uma invasão e ela aconteceu. Tchau. E uma das provas que o Salvador Sanz deve ser meio doente é aquela forma da rainha que ele cria, né? O cara arranca os braços da protagonista e faz dos braços uma coroa que tá segurando uma tigela que tá recolhendo as lágrimas dela. Bicho, isso esse cara não é bom não, não é normal não. essa é uma parada que me surpreendeu. Eu achei que realmente, inclusive algum dos personagens, acho que é o guitarrista, ele fica falando que a menina essa menina é especial, né? Essa menina, ela tem algum propósito e tal, justamente porque ela criou a cor e ela tem alguma relação com aquilo. Mas a gente cria, né, aquela expectativa por tudo que a gente já leu, pela forma dos roteiros que a gente conhece, a gente imagina que ela vai ser a protagonista de alguma forma, né? Seja para o bem ou para o mal e tal. Mas, cara, o destino dela é lascado, né, cara? Não, é surpreendente, pô. Você diz justamente, ela é a heroína da história e ela termina desse jeito. Aí sim o final também vai fazendo mais sentido, né? Esse final em aberto. Você, porra, pode acontecer qualquer coisa aqui. Agora, eu queria também insistir nesse negócio que o Marquinho falou dos desenhos, porque pra mim, esse traço dele lembrou muito do Richard Corbin, assim, o que só melhora esse clima de terror lovecraftiano, né? Assim, tem todo esse clima que evoca esses dois mundos, né? Lovecraft e o Richard Corbin, né? Que é uma, que pra mim, é uma junção muito boa, que casa, assim, perfeitamente, né? Na proposta dele, né? Então, tem sangue que só a porra, velho. Um mistério, assim, extradimensional, infernal, que isso não é muito bem explicado, mas mesmo você não precisa dessa explicação, sabe? Você consegue aproveitar bem a história. Tem uma desgraceira, né? É morte, assim, a granel, cara. Umas criaturas bizarras, uns rituais mais malucos aí, assim. E, claro, muita gente mutilada. Bicho, eu adorei, velho. É uma história de terror, assim, muito boa, que, assim, ele não tem medo, né, de explorar os clichês. Ele mergulha na proposta dele, assim, vai fundo no negócio. E a história vai indo, e você começa a perceber, sabe, não tem como voltar aquilo, sabe? Eu gostei pra porra desse negócio aí. Você falou aí dessa violência aí de corpos mutilados e tal, e juntando isso com um pouco do que também foi falado, de que a história é só um fiapinho, né? Realmente ela me deu, assim, uma coisa como se... Eu comecei a pensar nela, nessa história, expandi ela aqui na minha cabeça e tal... Que ela daria, ela é um argumento, assim, pra uma sériezona, assim, de TV daquelas macabrosas, tá ligado? Se isso fosse publicado nos anos 90, começo dos 90, tinha saído na Vertigo fácil, uma série aí. Pois é, e tipo, assim, logo no começo, tem algum dos personagens, ele fica preso no elevador, e meio que ele vai só narrando, assim, gritos e tal, tá acontecendo um combate, um confronto, sei o quê... E quando ele sai de lá do elevador, ele vê que o mundo já aconteceu a merda toda e tá aqueles blocos de corpos, assim, mutilados e tal. Cara, isso me pareceu, assim, sabe aquele episódiozão de série que é só um cara preso? Tipo, a série é algo maior, mas cada episódio foca num acontecimento e tal. E esse daria um desses episódios, assim, que é um cara preso e ouvindo toda a desgraça e tal, e ele sai dali de dentro e o mundo tá destruído. Pô, eu achei muito foda a forma que foi contada, assim. Tem umas paradas que ele faz até que é meio cinematográfica, assim, né? Aquela cena que tem uma... Que um dos demônios arranca a cabeça do cara e a cabeça fica no capô do carro. E, assim, acontece um acidente, eles caem na água e tal. E a forma que a cabeça salta também e cai na água é bem cinematográfica, assim. Cada quadro, acho bem bonito mesmo. Agora, o melhor personagem de todo o quadrinho, de todo o gibi, é aquele papagaio, né, bicho? Porque o cara faz o papagaio explicar a história, porque o cara tem que ser muito foda. Eu achei zoado. Não... E a galera fala, né, pô, vamos levar esse papagaio. Pô, o papagaio tá explicando tudo, velho. Tem que levar o papagaio também, pô. Mas fez sentido mesmo, né? Não, mas é melhor que seja um papagaio explicando do que, sei lá, um cachorro, né? Um papagaio fala, né? É muito mais plausível do que aparecer um gato de boné explicando a história pra você. Não, o papagaio fala. Depende, né? Já que aquele mundo foi meio transformado por aquelas coisas, de repente tivesse um cachorro meio demonizado ali e tal, de repente ele falasse, tá ligado? Não, então, o papagaio é pra manter você na realidade, sabe? Que isso aqui é plausível, pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer, claro. O papagaio só repete coisas, o bicho tava praticamente explicando tudo, respondendo. Eu achei um pouco surreal, assim, um pouquinho. Bom, então, dando continuidade a esse tema, Marquinhos, você leu algo semelhante a Legião? Não, né? Acho que não existe algo semelhante a Legião nos quadrinhos em Mas eu tô, como eu falei lá no último pilha, estou conseguindo dar continuidade à leitura da minha pilha de gibis. É, falei, consegui entrar no ano de 2017, então eu estou muito feliz com isso. E eu li o volume 12 da coleção de clássicos da Salvati, da Capa Preta, que é o Vingadores, o Nascimento de Ultron, que tem roteiros do Roy Thomas, desenhos do único Buscema que merece ser mencionado, que é o John Buscema, e conta justamente a história, como diz a capa, do nascimento do Ultron, né? É a primeira aparição do Ultron, que foi o vilão do segundo filme dos Vingadores, e de quebra também o nascimento do Visão, que foi criado pelo Ultron. Contempla as edições 54 até a 60 da revista dos Vingadores, e ainda tem o segundo anual ali no meio. Com esse segundo anual, ele também tem roteiros do Roy Thomas, mas os desenhos são do Don Heck. E, cara, é aquele típico quadrinho dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, texto até umas horas. Você tem lá o encadernado, são 8 edições, parece que tem 50 de tanto texto que tem pra ler, mas até que fluiu um pouquinho melhor do que outras edições dessas clássicas que eu não consegui nem terminar de ler. A última que eu tava lendo foi uma do Hulk, que, meu Deus do céu, não consegui passar da metade dela. E essa dos Vingadores, eu acho que até pelos desenhos do John Buscema, ajuda muito e você consegue ter uma fluidez melhor. Então, algumas coisas, passagens clássicas que tem nesse encadernado. Tem aquela história dos mestres do terror que espancam o Jarvis. Então, já é uma coisa clássica dos Vingadores. E tem também a primeira aparição do Jaqueta Amarela. E o casamento do Jaqueta Amarela com a Vespa, que são passagens marcantes assim nos Vingadores. É um bom gibi, é um bom quadrinho. Eu acho que vale a pena você ter isso na tua coleção, porque são histórias clássicas. Mas é aquela coisa, se você não tiver paciência para essas histórias mais antigas, você não vai conseguir terminar de ler, porque assim, a carga de texto é muito grande mesmo. Você começa logo a repensar em terminar de ler esse gibi, logo nas duas primeiras histórias, né, que é quando aparece o tal do Ultron 5, lá, que é o disfarçado de Mestre Rublo, e aí começa com o Jarvis, né, o mordomo dos Vingadores, traindo os Vingadores por dinheiro. Veja, ele trabalha por Hank Pym e por Homem de Ferro. E pro Tony Stark. Que são os caras mais ricos do universo Marvel. E trair os caras por dinheiro porque a mãe dele tá doente. Ou seja, ele tem toda a tecnologia do mundo pra salvar a mãe dele, mas ele resolve trair os patrões por dinheiro pra salvar a mãe. Porque ele achava, não, ele tinha certeza que os Vingadores iriam vencer no final. Se você ler esse plot e continuar a leitura, então, meu amigo, o herói é você, sabe? Não tem sentido, né, cara? Não tem sentido. Aí é por isso que eu digo, depois dele dar uma explicação dessa, ele mereceu levar aquela surra, porque... eu também li as primeiras edições só desse encadernado e tal. Mas, cara, eu tenho que estar muito no clima de ler uma parada clássica da Marvel pra poder continuar, sabe? Realmente tem umas coisas assim que eu fiquei, nossa, mas isso tá dando uma preguiça, mano, deixa quieto. Tem umas coisas como o que me levou a ler também, até a querer ler, foi o número de passagens clássicas, o número de acontecimentos importantes, assim, na cronologia dos Vingadores, né? Como você falou, o casamento lá com o Jaqueta Amarela e tal, a aparição do Ultron, não sei o quê. E até o Visão, né? Então, tudo isso eu achei, pô, é muito massa, quero ler. Mas só que, realmente, eu tenho que estar num momento específico, assim, de querer ler esse tipo de história. Eu sou um leitor mais recente. Então, o que eu curto mais na Marvel são as coisas, me desculpe quem não gosta, as coisas depois do Bendis ali, depois de Vingadores da Queda. Então, essa parte da história da Marvel, as grandes sagas e tudo mais, dos anos 2000, é o que mais me pega. De vez em quando eu volto pra ler um clássico ou outro, assim, mas é difícil. tem umas coisas, parece o Vingadores, sei lá, parece aquele clube da esquina. Qualquer um que chega lá fala, ó, eu quero fazer parte dos Vingadores. Ah, beleza, chega aí. Cara, o Visão era, tava lutando com eles, aí na história seguinte, não, eu quero ser um Vingador. Aí chamam o Capitão América e o Thor pra, e o Homem de Ferro pra poder fazer um teste. Aí vão lá, três quadrinhos de briga. Ah, beleza, ele é forte, ele vai fazer parte dos Vingadores. Porra, não, né? A gente vê que... o desenrolar disso no, na fase do Kurt Busiek, né? E o Jorge Pérez, que, porra, é Vingador pra cacete, tá ligado? pra caber os Vingadores na capa, o cara teve que botar a capa da frente e de trás, assim, junto pra poder caber. Ali é tara do Jorge Pérez em desenhar o máximo de personagens que ele puder em uma página. É, mas aí foi consequência de toda essa saga clássica da Marvel que foi juntando Vingador a torto e direito de qualquer herói que aparecia, aí deu naquilo. E além disso, né, tem a competição lá do Pantera Negra e do Gavião Arqueiro pelo amor do Capitão América, né, que fica, não, Capitão Negra, calma, ele é o Capitão América, a Pantera Negra, não, eu sei que ele é o Capitão América, quem dera eu ser igual a ele, né, nossa, ele me elogiou, eu tô feliz, né, ah, bicho, pelo amor de Deus, né. O Capitão América não faz parte dessa formação dos Vingadores, mas ele participa de mais da metade do encadernado, né? É impressionante isso. O Capitão América saiu do Vingadores, mas o Vingadores não saiu dele, né? É bem isso mesmo. E bicho, que personagem chato é o Hank Pym. Caramba, eu não sei, ó, eu não sei como que a Marvel conseguiu transformar ele num... Quer dizer, eu acho que não conseguiu transformar, né? Porque... Puta personagem chato. Aí eles tiram aquela história do jaqueta amarela do cu, que o cara aparece, aí, não, ele aparece e fala, não, é um novo herói, é o jaqueta amarela. Primeiro que essa tradução pro Brasil é uma porcaria, né? Jaqueta amarela. Enfim, é uma, que é uma espécie de vespa, né? De inseto, sei lá. É, uma que lá o bicho tem esse nome, né, cara? Mas aqui não tem. Não faz sentido. E aí ele aparece... Aí dá uma surra lá nos bandidos mequetrefe. Aí não, aí vai pra mansão dos Vingadores. Aí entra lá, dá uma surra nos Vingadores. Não, porque eu quero fazer parte dos Vingadores. Vocês precisam de mim na equipe. Ah, e por que, que você deve fazer parte da equipe? Porque eu matei o Golias. Porra! Nossa. Caraca, é muito sem sentido, né, cara? Essas paradas, assim. Tipo, eu vim aqui, invadi sua casa, dei um pau em você e você vai ter que me aceitar na sua família. Tipo isso. É exatamente isso. Mas isso é o Hank Pym, né? Não tem o que falar. Bem que tem até um texto aí no site que Joel fez falando por que a Marvel... que assim, no universo cinematográfico da Marvel, todos os originais que formaram os Vingadores estão lá, né? Bruce Banner, o próprio Steve Rogers, o Tony Stark. O único original que não está é justamente o Hank Pym, né? Porque o Homem-Formiga do universo cinematográfico hoje é o Scott Lang, né? Então ele é o único. Aí Joel fez um texto pra justificar, mas é injustificável, né? Porque o Hank Pym é um bosta, velho. Ninguém gosta do cara, pô. Ninguém. Não tem como você ter empatia por ele, que ele é muito chato, pô. O bicho é muito coitado. Nossa, véio, nem a Jen consegue aguentar esse mala. Não só não aguenta, como toma uma surra dele, né? Que é uma das histórias clássicas, que é justamente nessa fase que ele se torna o Jaqueta Amarela, que ele, depois de casado, ele espanca ela, né? Isso foi... muito bem explorado no universo Ultimate, né? O Nick falou que nessas versões mais recentes, então ele deve ter acompanhado isso no universo Ultimate. Isso foi muito explorado ali, né? Exato. Eu só sabia que isso tinha acontecido, né? Eu sabia que o Hank Pym tinha tido um problema com ela, que ele é meio babaca mesmo. E só que eu acompanhei mesmo a leitura nos Ultimates, assim, e foi horrível, né, o fato dele bater na esposa, e foi lindo o Capitão se vingando, tá ligado? O Capitão sentando a mão no Hank Pym gigante lá, foi maravilhoso. É, a gente falou um bocado, né, do universo Ultimate naquele sete alguns que a gente fez o nosso versus, né, comparando o universo, os Ultimates com o Poder Supremo e Authority. Então, se você quer saber mais sobre isso, vai lá, vai estar o link aí no post e escuta lá, que foi bem legal esse programa. Agora, pior do que ter que ler gibi com a participação do Hank Pym é conseguir manter uma coleção intacta em quem mora em cidade de praia, né? Essa, ó, você está cada vez melhor nas transições, viu, bicho? Estou concordando com o finado Vitor Azambuja. Que Deus o tenha. Eu não vi essa transição chegando, sério. Foi supetão isso. Então aproveitem aí vocês dois e me contem com o que é que vocês fazem para se virar, para vencer esse inimigo mortal chamado maresia, essa desgraça. Cara, eu moro aqui em Maceió, né? Então eu morava, quando tava lá na casa da minha mãe, morava praticamente em frente à praia, né? Coisa de... O apartamento fica, sei lá, 500 metros da praia. Então, tinha realmente muita maresia. Só um parênteses no seu caso, que na praia que você morar, né? Cruz das Almas, né? Tem a maresia mais violenta de Maceió. É a única que você caminha pro calçadão, você sente a maresia, você fica impregnado. Se você andar na Ponta Verde, pra Jussara, não é assim. Mas Cruz das Almas é tenso. É, Cruz das Almas e Jacarecica, você vê a maresia, né? Não tem como. E assim, eu tinha o costume de ensacar a minha coleção, desde a época dos formatinhos, aí com os fascículos das mensais, quando eu colecionava a revista mensal. Todo gibi que eu lia, eu passava uma... Antes de ensacar, passava uma flanelinha ali na capa e ensacava. E era impressionante, quando eu ia mexer nesses gibis depois, a capa tava grudando de maresia, de aquela mistura de poeira com maresia, ela tava grudando. Eu não fazia o que os colecionadores dizem que é importante fazer, que é de vez em quando você abria o saquinho para poder tirar a revista, para ela tomar um ar, para o papel respirar, tal. Eu não costumava fazer isso. E eu fazia isso inclusive com os encadernados. É, até que teve uma hora que eu taquei o foda-se e parei de fazer isso. Então, eu já me mudei, eu tô morando um pouco mais longe da praia hoje, mas ainda assim é em Maceió, é uma cidade litorânea, então não importa onde você mora, você vai pegar um pouco de maresia, independente de onde você esteja na cidade. E até então tá bem conservado, não tive maiores problemas com isso, não. Você, Nick, você também você é de cidade litorânea também, né? Isso, eu sou daqui de Natal, né? Na verdade, eu sou de São Gonçalo, que é muito próximo a Natal. Tá uma pontezinha. E, cara, é cidade litorânea, sim, e tal. Mas, assim, quem não conhece nada de quadrinhos diz que eu amo quadrinhos. Cara, você ama quadrinhos e tal. Um colecionador de quadrinhos que vier na minha casa vai dizer: nossa, você odeia quadrinhos, cara. Não é possível. Porque a minha coleção tá uma droga, cara. Tá umas pilhas aqui, outras ali, num armário, outra na banquinha. Mas eu, no começo da minha coleção, eu fiz muita coisa errada, cara. Primeiro que eu guardava o quadrinho no próprio saquinho que eu comprei ele. Eu abria, cortava em cima, tirava o saquinho, lia, ou tirava o quadrinho, lia e botava de volta naquele quadrinho, naquele saco. Depois eu vi em algum lugar que não dá pra usar aquele saquinho pra guardar o gibi, não, que é ruim e tal. Mas por muito tempo eu fiz isso. Mas, cara, aqui realmente eu não fazia coisas como abrir. Tinha quadrinho que eu já tinha lido, comprei depois que li e nunca tinha pegado pra abrir o quadrinho. Isso aconteceu com o meu V de Vingança. Cara, quando eu fui abrir, assim, tudo pregado, cara. As páginas, assim, foi um medo incrível, assim. Era página por página, eu soltando, assim, milímetro por milímetro, cara, com medo de rasgar qualquer coisa. Fiz isso no quadrinho inteiro, assim, morrendo de medo. Aí hoje eu já tenho bem mais cuidado, tiro pra limpar mesmo a coleção, de passar um pincelzinho e tudo. Até procurei alguns vídeos de como cuidar da coleção por causa disso. Porque, inclusive, o meu Hellboy... Meu Hellboy perdeu todo o dourado do nome Hellboy, pô. No plásticozinho, assim. Quando eu tirei, assim, ficou lá o dourado no plástico e o bicho ficou tosco lá. Essa parada do Hellboy, até o Regi falou, o Yuri falou quando a gente gravou sobre Hellboy, que esse dourado dessas edições da Mythos tava descascando. O Regi passou por isso. Quando ele foi abrir, tava lá fechado, ele não tinha aberto ainda. Quando ele foi abrir pra ler, pra gravar, o dourado saiu no plástico. Eu comprei a Desafio Infinito da Panini, e como eu falei que eu tô lendo o gibi que eu comprei no início do ano passado, ele foi pra... Eu resolvi tirar do plástico, porque eu não ia lê-lo agora, mas eu ia tirar do plástico com medo, justamente quando eu fosse abrir, o dourado da capa do... saísse junto, né? Então, tirei do plástico, coloquei na estante, mas sem pegar pra ler agora, mas com medo de que esse dourado saísse depois de um tempo, né? Aí não tem, não adianta. Você pode estar no lugar, no clima perfeito pra conservar o papel, pra conservar os gibis, que uma impressão mal feita ou um dourado que descasca não vai adiantar nada, né? Do máximo de qualidade que você ter, não vai adiantar muita coisa. Então, você não mora mais aqui em cidade praiana, mas você tem os seus problemas aí também, né? É, aqui no meu caso, o problema é a umidade excessiva, né? Que gira, assim, em torno dos seus 70%, 80% em média, e em alguns momentos do dia, ou a depender da época do... Geralmente, final do ano, né? Ali entre outubro e abril, fica entre aí acima, muitas vezes durante o dia, acima dos 80%. Assim, me falaram, o Ramon, eu falei com ele sobre isso, ele e outras pessoas já me falaram também, de ensacar. Botar tudo ensacado que protege contra a umidade. Eu fico com medo porque de suar, sabe? Tem que fazer um furinho, né, no saco, não sei, porque tem medo de ficar suado o plástico. Assim, eu coloco esses desumidificador que vem no supermercado, aqueles potinhos, eu coloco ele assim atrás dos livros, ele fica cheio d'água em coisa de 15, 20 dias. Assim, é uma coisa maluca. Eu tenho que trocar, porque ele não esborra, né? Não tem como ele esborrar, porque ele tem aquela proteção na parte de cima. Mas ele fica muito cheio d'água, assim, um negócio assim que eu fico assombrado. Eu até agora, assim, eu não perdi nada, não vi nada, assim, muito... Nossa, acendeu uma luz. Mas geralmente eu vou pegar esses encadernados, capa duras, tipo esse sêmen absoluto, por exemplo, da Panini, que ele é mais grosso, ele é mais pesado, ele fica em pé, né? Mas ele é mais pesado, aquela folha dele tem uma tendência irresistível a grudar, né? Toda vez que eu pego um desse pra ler, eu leio, nossa, me cagando de medo, passando as páginas, assim, devagar, não com cuidado, mas... esperando que ela vai estar grudada, alguma coisa desse tipo, sabe? Até agora não aconteceu, mas é um tormento. É isso, e aqui no caso, e aí eu não sei se é do apartamento que eu moro, ou do prédio, ou se é da umidade também, nunca fui verificar isso, de traça, né? Eu sempre acho traça aqui pela casa com mais facilidade que eu achava em outros lugares que eu morei, sabe? Nunca me aconteceu, até porque eu tenho pouca coisa aqui, me mudei muito, tem muita coisa que está amassando na casa dos meus pais, outras coisas eu me desfiz, que pode ser se mudar muito, já falei até isso aqui, tem que ter saco cheio de coleção, né? Dá muito trabalho, você vai se mudar, é mais coisa para levar, você acaba se desfazendo de muita coisa, então eu tenho pouca coisa aqui, mas assim, eu fico sempre passando naquela olhada... passando a mão, sabe? De vez em quando vou lá, pego um pano e um pedaço de alguns vou passando assim. Mas ainda vou testar esse lance do saco pra ver se vai suar ou não, mesmo sem fazer furo, sabe? Vou tentar ver o que eu faço, porque não é fácil não, é meio assustador às vezes até. Esse programa vai servir pra eu passar, de fato, a cuidar melhor da minha coleção, cara, porque... Pô, você tem até desumidificador, cara. Porra, tenho que cuidar melhor da minha coleção. Ele esqueceu de dizer que ele gastava o salário dele todo em desumidificador no supermercado, pelo tanto que ele tinha que ficar trocando aí. Não é? Caraca. Eu lembro também de uma parada que aconteceu, que foi... Eu vi uma foto antiga da minha... Uma foto que eu tinha postado no Instagram e tal, da minha coleção. Assim, eu todo orgulhoso lá e tal, uma pilha de Vertigo. E tinha visto como tava a comodazinha que eu guardo, né? Que eu boto os gibis e tal. E alguns anos depois eu olhei direito assim pra cômoda e ela tá destruída, cara. Eu comparando com a foto. Eu disse, cara, se aconteceu isso com a cômoda, cara, meus gibis estão morrendo, tá ligado? os meus quadrinhos vão sumir aqui na minha frente, assim. Eu tô olhando pra eles, mas se eu pegar, eles somem. Agora o Dão falou de mudança, de ruim de colecionar por conta de mudança. Pra ele é pior ainda, porque as mudanças dele não era de uma casa pra outra, era de estado. Então, nossa. Pesa pra poder levar isso no avião, tem que pagar excesso de bagagem. Ou tem que contratar uma transportadora. Eu até hoje só me mudei uma vez, né? Depois que eu casei, morava lá com minha mãe, aí me casei, vim pra minha casa. A minha coleção de mensais, de fascículos, ficou toda lá na casa da minha mãe. Eu trouxe só os encadernados. E aí, quando eu me mudei, esses encadernados eu acho que ocuparam, sei lá, umas duas, três caixas. Não era muita coisa. Só que agora... aumentou um bocado, porque aí eu parei de comprar mensal para poder ficar comprando encadernado. Então, essa minha coleção de encadernados aumentou muito. Se eu for me mudar hoje, aí já vai ser realmente um trabalho um pouco maior. E aquela coisa, papel pesa pra caralho, né? Porque você vai carregar, ainda mais com esse tanto de encadernado capa dura que tá saindo, você vai carregar 10 encadernados capa dura, é uns 30 quilos, com exagero e tudo, né? É complicado isso também. E assim, eu já fui muito mais cuidadoso com a minha coleção. É engraçado, né? Que fala assim, ah, você vai ficando mais velho, você vai tendo mais cuidado. Porra nenhuma, eu já fui muito mais cuidadoso. Hoje em dia, eu deveria ter um pouco mais de cuidado com a coleção, fazer isso, pegar de vez em quando, tirar, passar um pano e tal. Mas, cara, dá um trabalho. Toda vez que eu penso em fazer isso, eu falo assim, ó, o tempo que eu tô gastando isso, eu devia estar lendo um gibi. Poder estar dentro de uma pauta aqui. Pois é. Não, mas o problema, assim, do meu ponto de vista, por exemplo, foi antes de ontem, eu fui dar uma arrumada aqui num pedaço, mas nesse caso mesmo tirar poeira, sabe? Tava muito aqui tempo, fica na parte aqui do... Uma parte fica no guarda-roupa, tirei as camisas minhas, assim, fui limpar mesmo, sabe? Até pra organizar, porque eu... Tem coisa que tá separada lá, né? Tem aquela pilha que eu não li ainda e que eu já li. Então, eu fui olhar pra tirar umas coisas de cima ou de baixo pra eu ler, né? Vou ler isso aqui agora, assim, sabe? Fazer mais essa organização de leitura e aproveitar pra limpar também, sabe? Aí, nesse meu caso, é mais preguiça, velho. Dá uma preguiça da porra, velho. Limpar tudo isso, velho. Tomar no cu. Aí você limpa, né? Tá, fui lá, limpei. Não limpei tudo, assim. Mas nesse pedaço específico ali, eu passei o pano, teria a poeira, passei pano em tudinho, nas capinhas e tal, direitinho. Olhei assim, um por um, ver se tá tudo legal e guardei. E já tá sabendo que eu vou ler, sabe? Mas preguiça é difícil, hein? E olha que como você se mudou muito e você não ter muita coisa, não deve ter muita coisa pra você ter que fazer isso, né? Agora imagine eu do jeito que tô aqui com a coleção toda aqui, praticamente, pra poder fazer isso. É trabalho da porra. A minha coleção, ela tá meio que dividida, né? Eu já tenho mais quadrinho aqui na casa da minha namorada do que na minha casa mesmo, assim. Tem vezes que eu compro e venho direto pra cá, então já fica por aqui. E, tipo, pô, tem muito aqui. Tem mais do que na minha casa. É, eu acho que com essa vermice, a gente vai encerrando por aqui, né? Não tem como superar uma vermice dessa. Valeu, amigos, até a semana que vem. Isso é amor, viu? Vou logo dizer, não, case logo, porque não vai arrumar outra assim não, viu? Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.